KYK 209, 1390 kHz. Rádio Esperança de Porto Alegre, sempre perto de você. O programa Semeando Milagres. Este programa pertence à Igreja Pentecostal Despertar em Cristo Vem. Presidente e fundador, apóstolo Sidney Tomasi. A Rádio Esperança apresentou mais um programa para edificar a sua vida. Contamos com a sua audiência em nosso próximo encontro. Esperança, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.